Um crime brutal foi registrado na noite de ontem em Medianeira. Uma mulher foi espancada e esfaqueada até a morte por um parente. Tudo aconteceu na rua Javali, no interior do município, onde, segundo o solicitante, a polícia militar foi chamada para atender a uma situação de pessoa encontrada em óbito. Quando os policiais chegaram ao local, constataram que Madalena Faquin Tuon já estava sem vida e que tinha sido vítima de um homicídio. Os policiais militares então solicitaram a presença da Polícia Civil à cena do crime. Os investigadores iniciaram os levantamentos no local de morte e conseguiram prender em flagrante o indivíduo, que é apontado pelos próprios parentes como o autor do homicídio. Era, porque na delegacia ele acabou confessando o que aconteceu. Confira. Ela nunca saía de casa, porque não podia, porque estava tomando remédio. Naquele dia ficou sozinha, eu acho que ficou meio doido, por causa dos cachorros, ficava só coando. E eu em casa, tomando um monte de remédio também, faixa preta também. Daí bateu lá incomodar. Daí eu falei, ó, eu vim do serviço, tomei um banho de chuva e fui dormir. E os cachorros vão incomodar, né? Daí ela bateu lá em casa. Daí como é que eu tomo remédio para os nervos também, calmante também, o que aconteceu, né? Então você não estava calmo, você estava nervoso. E bastante. E o carrinho de mão lá, quem colocou ela no carrinho? Eu coloquei no carrinho. Você levou ela no carrinho de mão, então? Sim. E aí quebrou o carrinho e você arrastou ela? É. Ela estava viva na hora que você levou ela lá para o meio do mato? Tava. E como é que você terminou de matar ela? Eu não terminei de matar ela, eu deixei ela lá e virei as costas. E fui para casa. A faca. Onde é que tá a faca? Eu não dei facada nela. Mas tem marca de facada lá. Eu não sei, eu não fui eu dei. O que que você usou? Usei só a madeira só. Que era o cabo de rodo, era. Que parte você bateu nela? Na cabeça. Só na cabeça? Isso. Você tá arrependido do que fez? Tô arrependido, sim. Só que por causa dos cachorros, né? Tô tomando remédio para dormir, por causa dos cachorros, deixam sossegado de noite. Só em quatro na casa, tem meia dúzia de cachorro que não para de coar. E nunca vem ninguém incomodar lá. Informação passada para nós que ela sempre te cuidou quando você era pequeno, é verdade isso? É, cuidou, né? Cuidou. Mas agora é os cachorros que estão deixando, eu não sossegado, tô deixando. Mas mesmo assim, por causa dos cachorros, você não vai matar a tua tia? Não é bem assim, é que eu não consigo dormir de noite. Como é que eu vou fazer? Preciso trabalhar outro dia. Adelar Tuon confessou também durante o depoimento e agora encontra-se recluso na cadeia pública de Medianeira, aguardando decisão judicial. O corpo de Dona Madalena foi recolhido ao IML de Foz do Iguaçu, onde, submetido a exames de necropsia, foi examinado e liberado para sepultamento. Familiares contaram que o acusado é um indivíduo extremamente violento e na região já praticou vários crimes de furtos e roubos, sempre protegido e defendido pela família sob a alegação de que ele tinha problemas mentais. E esta alegação deverá ser sustentada em sua defesa quando levado a júri popular. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.